Bem-vindo ao seu primeiro dia na Fredbear Circus Pizza Place. Eu irei lhe auxiliar durante esta noite. Por favor, insira seu nome no nosso teclado. Parece que está tendo problemas com nosso teclado. Um momento, eu irei autocorrigir para você. Seja bem-vindo, Inês Brasil. Você poderia checar as câmeras enquanto eu falo com você? Primeiramente, eu sou apenas um software que pode ver e interagir com você. Isso significa que eu não irei responder o que não estiver na minha programação. Foi construído pelo Inigames Naririrat Pilanjo Jababaldeonipa. Aviso. Erro 206. Reiniciando do sistema. Sim, tem. Bom trabalho, Fafs. Eu vou lhe dar algumas dicas para facilitar o seu trabalho aqui na Fredbear Circus Pizza Place. Primeira, se o sistema ficar sobrecarregado, é normal ocorrer um apagão. Então apenas espere, eu irei religar todos os sistemas novamente. Segundo, se algum de nossos robôs sair de seu devido lugar, motive ele a voltar para o palco com choque de controle. O equipamento de choque se encontra perto do palco. Então tome cuidado. Terceira e última dica. Se algum deles chegarem muito perto de você, apenas coloque sua máscara e fique parado. Isso deve afastar eles. Você parece ser facilmente manipulado. Isso é bom para nós. KKKKKK. Viu? Eu tenho senso de humor. Eu sou igual a você. Você já deve saber, mas mesmo assim irei te contar. Devido ao infame acidente na nossa filial, Freddy Fazbear Pizza, nós perdemos metade do nosso público, por supostos rumores de que o nosso estabelecimento era assombrado. Mas não se preocupe, são apenas rumores. Nosso principal foco é deixar todos confortáveis com o ambiente do local. Porém, algum de nossos robôs apresenta várias falhas no desempenho. Você poderia checá-lo para mim na câmera B? Ótimo. Parece estar tudo certo com ele. Bom trabalho. Work Suicide Don't THE.